É, turminha, o dia passou. A gente brincou. Aprendeu. Sentiu. E agora é hora de se despedir, Turmatube. Então vamos dar tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.